Recebe agora? Agora a clareza, no 372 ali estava mais intermitente. Ciente. Boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso. No solo 23, livre direito, chanson 121, decimal 9. 3121, vá para 3600. Boa noite, 3600, visando a 10. Da 3600, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para 07. Tony, boa noite, boa noite, 68. Boa noite, 68. Aciona a identificação, desça para nível 050, vou direto para a revista 366. 366, descendo para 050, 868. Passaria do 2224, desça para 2500, PES, ajuste no 0 no 5. Autorizado RNAV, porta 366. Reportaremos 366. Passaria do 2224. 4107, solo 26, livre direito, chin solo 12, um decimal 9. Azul 4207, boa noite, autorizado táxi Alfa, Kilo 434 Lima, posição. Saindo, vai estabilizar na passando 366, avisa Alfa 90. Tareto 2224, chama a torre frequência 11895. 195, muito obrigado e até a cena. Passou a passarela 2224, passou 366, estabilizou na final visual, não é certo? Passarela 2224, repartiu 372. Cortaremos. Dois baixou e travou. 2224, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Gente, obrigado, deve pôr. Bom, forte interferência aqui em 118.95, senhor, aqui na. Uma milha para trás aqui nessa posição. Sobre o externo também, sobre o 372 também, interferência? Também, tem raio laser, aqui tem tudo aí. Ok, sente. Não sei dizer o que é não, é um TRM de fundo. Não sei se é o PTT aí, se quiser trocar o PTT, a gente faz um teste aí. E o equipamento de transmissão, o PTT continua o mesmo, trocamos o equipamento de transmissão. Ah, beleza, você sabe mais que eu, hein? Obrigado. Mas melhorou, aquele QRM de fundo não tá dando não. Ok, grato. 868, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a RNAV, reporta para a Terra do T366. A 2500, com 1500, reportaria o 66, gol 1869. Na 3152, aciona a identificação, desça para nível 050, via chegada Mari. Direto Serra Vista 366. Melhor ainda, Serra Vista 366. Obrigado, cara. Tá 352. Quatro, no solo 34, livre direito, só 121, decimal 9. Livre direito, só 1219, 2224. Solo, posso ler do 224, boa noite. Posso ler do 224, boa noite, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, a remoto é 12? Remoto é 14. Acente, 14, 2224. Tá ali com a ingressão direta? Acima, então será 224. Sim, 1-1-8-6-8. Estou no 868, chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. 1895-868. Estou no 868, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. E pouso, gol no 868. M258, aciona a identificação, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, voa direto à órbita 366. M652, desça para 2500 pés, voa direto à órbita 366, autorizado RNAS. 500, Serra Bravo, Serra Golfe, autorizado, reporte estabilizado. Tá, 3, 1, 5, 0. 098, Serra Bravo, Serra Golfe, autorizado, depois o Luno 0, nível 370, sai da Puca, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5032. Autorizado nível 370, vietas do Luno 0, decola do Luno 0, Puca, transição Caju, após a colagem Puca esquerda, transponda 5032, o gol 1098. Regimento correto, porém modifique a transição para Zipar, Puca, sai da Puca, transição Zipar, reporta posto com 1098. Puca Zipar, reporta posto, gol 1098. Solo aos 4-1, livre direito, time solo 1-2-1, decimal 9. 19 direita, obrigado. Boa noite, 68, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, gol 1868. Van 3398, adiciona a identificação, desça para nível 050, vou direto Serra Vitor 366. Van 3152, chama a torre 11895. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Tan 3. 152, estabilizando, Renan. Boa noite, Tan 3. 152, reporte 372. Boa, Tan 372. Já avistou, viu, senhor? Está baixando a travada. Tan 3, 1952. Ciente. Salvador, o voo 1098, 101, autorização, puxa, vai estacionamento. Voo 1098, autorizado, puxa, porta. Autorizado, reportar ataque de voo 1098. 152, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, com 89, altímetro no zero, no 5. 15, livre pouso na carteira no zero, tá na 3, 1.5. Um 52, falou 51, livre direito, escola 121, decimal 9. Rapaz, controle 219, obrigado, tá? 3152, boa noite, bom trabalho. Start the game, you can put it on the floor, you. after that will be crossing the sky. Salvador, San 3158, J, direção Alfa. Então, 3158, Alfa, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, reporta, San 3158. Europe 034, I don't understand you the last information. You are ready to start up and what? We need to start one engine at the gate, and after that we'll make the push up and make a cross with the start. So we will start the second engine once we finish the push up. Roger, Robert 04, set up one engine and after push, start the other. Roger, copy, Robert 04. Yes, Robert 04. Robert 04, Madrid, via Uber Zulu 10, Natal, after Uber November 873, flight pen hold, flight 11370, book the departure and Z-Bat transition. The first turn by left. And score code 5026. Department Z-Path transition and report right to pushback. Book at Department Z-Path transition, Europa 34, code 1. Salvo, Salvador, gol 1098, autorização de táxi, POB 83, autonomia 2 horas e 35, voltando a receita. Gol 1098, autorizado táxi, índio, ponte esperada 102, 18.95, negão 1095. Índia, ponto de espera, 2195, 1095, já chegou, 1098. 098, após o chinelo, né? Você final ali mantém o no zero. Zero na final ali mantém o no zero, vamos 098. Está autorizado o reboque, porta de pé. Alfa Zulu Hotel, ciente. 258, no solo 57, livre à direita, chame solo 12, no decimal 9. Livre à direita, chame solo 219, chame solo 258, quando a gente... Boa noite, Alfa. Alfa Kilo 431, Romeu, posição, fica atento à sinalização. Ok, copiou Alfa Kilo 431, a posição qualquer? 190 graus, com aí, Tonar. Decolando 10, bom 098. 431, espera atento a posição. Afirma, a posição prevista é 1 Romeu do 43, Xenome 28. Alfa Zulu Hotel, autorizado, reboque, reporta no pé. Azul Alfa Zulu Hotel? Salvador, muito boa noite. É o gol 1170 para autorização Campina Grande. Gol 1170, Campina Grande, prepare Cucas de Pá, aguardando cópia. Cucas de Pá, aguardando cópia. Alfa Zulu Hotel, me escuta? Salvador, muito boa noite, do passageiro 2228, informação Alfa para a vitória da conquista. 2228, número 2, prepare sair da Arbora Elefa, boa noite. Boa noite, Arbora Elefa, na sua escuta. Ele que solicitou reboque na escuta do solo? Alfa Zulu Hotel, na escuta, prossiga. Zulu Hotel, foi autorizado o início do reboque, agilizando, reporte no término. Ok, Alfa Zulu Hotel, ciente, obrigado. Controle, bom dia, gol 9098. Gol 9098, contato radar, se voltaram nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, gol 9098. Passando 366, visual 3398, chama a torre 1895. 29 entrado, pô. Uno 70, pronto, cópia? Pronto, cópia. Gol 1170, autorizado Campina Grande, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída PUCA, transição Zipar, aciona 5030, controle 120, decimal 8. 25, autorizado então 370, VP Zulu 10, decola no perfil PUCA, transição Zipar. 1130, 1208. 1170, contejamento correto, 62, reporte pronto. Reportará pronto. 1190, para a cópia. Nove cinco um zero, boa noite, número 2, prepare a saída da El Lederum, aguardando cópia. Da El, aguardando cópia, tá? São 3398, todos autorizados que estão no zero, ventou no 00 graus, com oito nós, altímetro no 0 ou no 5. É, sim, posso, 3398. Gente, parece ser uma interferência. silêncio nessa, na região do 372. Já teria autorização do passageiro 2228? Afirmo, passageiro 2228 autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, arbor 1, elefa, aciona 5023, controle 120, decimal 8. Autorizado, Vitória, via rota, no nível 180, decolando da 10, curva à direita. Arbor 1, elefa, 5023 no transponder, 208 ao controle da porte. O passageiro 2228 está na posição 14, puxa, aciona. Passageiro 2228, protegimento correto, autorizado. Pushback, acionamento, reporte táxi. Passarei para o táxi. Pronto, Robert. Rota, autorizado, Galeão, VP 9857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5037, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8. 08, 590, fechamento correto no 7, reporte pronto. 219, 3398, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. De Alfa, mantenha antes da Juliette. Ground Europa, Zero 84, stand number 10, we are ready for pushback. Europa 084, stand by, made 2 minutes. Stand by, Europa 084. O passageiro 2228, 66, bordo 450 de autonomia, Fernando Salvador, para o táxi. Passageiro 2228, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, mau voo. Obrigado, lá 1895. Senhor, muito boa noite, voo 1170, portão 612, puxo, back, acionamento. Voo 1170, 612, aguarde. Aguardando. I open 084, gate 10. Clear with two pushbacks and start up, come back to taxi. Clear for pushback and start up, and call you for taxi, Europa 08. Paulo Salvador, Alfa Zulu Hotel. Prossiga, hotel. Alfa Zulu Hotel, reportando término do reboque, boa noite, obrigado. Alfa Zulu Hotel, frequência livre, boa noite. Próximo a Juliette, 3398. Então, 3398, manterá antes da Juliette, aguardando liberação do gate 10. Aguardar, 3398. Passaria do alto livro, 1170, hotel Liberando, autorizado, o pushback acionamento repassar. Repassará. Salvador, muito boa noite, é o passaredo 2228, próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. Boa noite, passaredo 2228, ali mantém o 0. Ali mantém o 0, 2228. Identificou, 5006. 2228, a linha decola da 10, ventou no 00 graus com 8 nós. A linha decola, 2228. Turno 3. Turno 3, contato radar, está a 80 milhas nordeste do VR de Salvador. Voa Bonfi para a chegada Bonfi e reporta no ideal de descida. Voa de Bonfi para a chegada Bonfi, reportada para a descida. 27, turno 3. Decolado ao 10, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, amigo, bom serviço, 208. 1170, autorizado táxi, até o ponto de espera na pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 1015, ajuste até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Lá, 895. Até 2 de novembro, ok? Do lado direto. 3398, prossiga. Câmara para 084, is ready for taxi. 3398, após o Airbus da Europa, será autorizado o ingresso. Europa 084, approve a taxi, onde holding point runway 10, via Manapron, then taxi to India, holding point tower 118.95, altimeter section 1015. Okay, clear to taxi via India, holding point 10, and at the holding point with the tower 1895, the QNH 1015, Europa 084. Confirmado, voo 97-2, 2, estou precisando de 2.500, ok? Afirmativo. Ajuste 1.015. Tá prontinho, obrigado. Muito boa noite, no ponto espera pronto. 1170, linha decola da 10, vento 100 graus com 9 nós. A linha decola 10, gol 1170. Trenave azul, 6908. 08, torre 1895. 1895. Torre Azul 6908, boa noite. Noite Azul 6908, continua aproximando sua guarda, pista livre. Salvador, passarelo 2228, efetuando um pequeno desvio à esquerda na proa 260 para evitar uma formação, na proa de Elefa. 2228. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, com no 09, altímetro no 0, no 5. Nível pouso 6908. 1170, decolado aos 1 no meio, chão em controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde. Boa noite, voo 1170. Onda 70, contato radar, sub, mantenha 370, voa Puca. Voa Puca, sobe 370. Rosie Raid 4, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, runway 4. Salvador, o 2713 para a descida. Prossiga. Está no ideal de descida. 2713, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 5, após bomb, voltar à ruta 367, para o procedimento RNAV. 7 para 4 mil, 3 mil, 1 no 0, 1 no 5, após bomb, o 367, o azul 2713. Azul 6908 na Fox. Azul 6908, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, autorizado, Azul 6908, obrigado. Rate 4 airborne at 2-1, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, good night, Aruba 084. Airborne 8, Aruba 084, climbing, please on your way. Aruba 084, radar contact on the cost, climbing 2370, via book departure. Okay, continue, book at departure, Aruba 084.